Ei, bora pro MC. Aê. Bem. Me encontro, me perco, me vejo distante de tudo. Eu já me sinto em outro mundo. Carrego os pecados nas costas, matando idiotas imundos. No sentimento mais profundo, e aí? Sem fantasia ou ficção, veja. Animais são os humanos que agora virou preso. Eu tô sentado no meu canto tomando minha breja. Se perguntarem se eu tô bem, a resposta é bolo, sem cereja. Revolução eu vi na virada do milênio. Ouço canções de hoje em dia sem discernimento. Momento é tenso, intenso, perceba. Em plena terra do Zebu, corrupção saiu ileso. E aí? Inveja traduz no modo de pensar, de agir, de olhar ou talvez alvejar. Da cara tapa, né, pra qualquer um. Tantas verdades foi contada, eles querem nos calar. Acorda, estamos na mira de um canhão. Revolução, não querem pro meu povo não. Em pleno século XXI, o negro torturado. Em quem vou confiar, pergunto, eis a questão. E aí, nesse jogo de interesse é o que revela os inimigos. Ou seja, olha os famintos. A confiança é ingrata e já vem desde o início. Esteja longe do precipício, pois a corrente só quebra pro lado mais fraco. Tô dividindo minhas neuras entre tempo e espaço. O dia cinza, vejo as cinzas, lá se foi mais um mar. Quem chora agora, ri depois, vê a lei do cangaço. Me encontro, me perco, me vejo distante de tudo. Eu já me sinto em outro mundo. Carrego os pecados nas costas, matando idiotas imundos. No sentimento mais profundo, me encontro, me perco, me vejo distante de tudo. Eu já me sinto em outro mundo. Carrego os pecados nas costas, matando idiotas imundos. No sentimento mais profundo. E aí, sinal tá verde, siga em frente. A consequência dos seus atos é só sua, se oriente. A vida bate de repente. Reclamação não adianta, tá colhendo sua semente. Literalmente, uma geração de iludidos. Sei que os porcos querem meu caixão, ambos lados tá fudido. Alívio? Nessa guerra ninguém nunca terá. Pelo meu povo eu mato e morro, já tá decidido. Artigo, o 5733. Outra vez, a vida vem e não te dá opção. Eu só queria tá na pera comendo pastanha igual freguês, não na traseira de um camburão. Visão entre o corte da espada e o perfume da rosa. Não sei se você percebeu, em lago de piranha, jacaré na dé de costa. Chega de prosa, assume que cê se fudeu. E aí, me encontro, me perco, me vejo distante de tudo. Eu já me sinto em outro mundo. Carrego os pecados nas costas, matando idiotas imundos. No sentimento mais profundo, me encontro, me perco, me vejo distante de tudo. Eu já me sinto em outro mundo. Carrego os pecados nas costas, matando idiotas imundos. No sentimento mais profundo, o que não mata engorda e fortalece. A transparência ainda prevalece. Se tá com a boa, eles aparecem. Quando o cair dos mesmos se esquece. Que o mundo gira e tudo será cobrado. Lei do retorno é pra todos, tá ligado?